lotam templos, enganam membros, só tem culto teatral. Ressuscito vivo, pega seu dinheiro com lavagem cerebral. Atiça, bendito olha suada, tijolo pra casa e terreno no céu. Muita balada, pouca palavra, mó torre de Babel. Direto os cara me pergunta onde vamos parar. Respondo, já tamo parado faz tempo e agora é hora de voltar a andar. Empurreceram nosso povo, empurreceram a cultura. Mais uma nova geração de questionadores se levantaram na rua. Vários vão ficar bicudo e sem maquiar, nós joga real. Tudo virando bagunça, maior cabaré, então se fazendo fingindo que é normal. Tudo festa, pega nada, esse é o ideal. Vai tá tranquilo e bonito se tiver gospel no final. Palavra certa por linhas retas, o caminho é um só. Não durma no barulho de quem te vende, Túlio, tenha dó. Vir de longe, abraçar pastor suado, homem de pouca fé. Enche a conta bancária do apóstolo, ele anda de nave, você de a pé. E olhando daqui não dá pra contar, não tenho certeza se tem mais bandido no Senado, nas prisão ou nas igreja. Usaram o nome de Deus em vão, inverteram valores, mal frustração. É outro padrão, qual será o motivo real do coração? Tá tudo errado, tudo corrompido, falsos profetas, valores invertidos. Tá tudo errado, eles estão se divertindo. Fiquem alerta, valores invertidos. Mano, quanta força, som é muita emoção. Sem noção, muito brilho, evangelho vendido e sendo invertido pra virar programa na tela da televisão. Vacilação e dá nojo de ver o que são capazes de fazer pro cifrão. Querendo em excesso, comércio é controverso. Que era templo hoje, acaba sendo no interno grande mercadão. Apelação, demônios são como atração. Entrevistado como artistas, logo viram sensação. Dão opinião, não faz sentido, isso é sinistro. Bandido tão bem vestido, com seu terno, explode brilhando multidão. Com o dom da riqueza, pastor entra com carro importado dentro da igreja. Fortalece o leão com quem lutamos, matamos pra vencer a peleja. Artista gospel, apostasia, idolatria é embaçado. Simples, ficou confuso, errado é o certo, certo é errado. Mudando o conceito, então vem direito. E se preciso for sem dó, nós vamos pular com os dois pés no seu peito. Choro de falso profeta emocionado não comove. Falou heresia, nós vamos cobrar a treta de Kalishnikov. Escarnificando Cristo depois de já ter sido crucificado. De braço cruzado, vendo tal evangelho ser martirizado. Avivamento, prosperidade, acampamento, abala a cidade. Congresso pra arrecada fundos, confesso, tem prosperado e ganhado destaque. Corrompido, falsos profetas, valores invertidos. Tá tudo errado, eles estão se divertindo. Fiquem alerta, valores invertidos. Pra ganhar dinheiro, impérios formar seus castelos. Calma, irmão, que vai dar tudo certo. Só não esquece de passar a fé no seu cartão de débito. Capitalismo, ou melhor, capitalismo. Tenho certeza absoluta que Deus abomina e vomita tudo esse lixo. Esquecer do amor, matar a verdade, executar a compaixão. Na feira do rolo, no bolo, trocar o Messias por Salomão. Pessoas vazias, emotivas, vão na igreja por trampo, casa, carro. Jesus usava sandália não democrata, gravata, eterno caro. Entenda bem o que eu quero dizer, o que eu tô falando. Antes de distorcer, perceba bem que não tô generalizando. Existem aqueles que estão pelo certo e seguem a verdade. Abre o olho, pois enganadores tem por toda parte. Antes respeitava os crentes de norte a sul, de oeste a leste. Hoje, por causa de alguns que se dizem, viramos piada e meme na net. Tem gente que ri, tem gente que chora. É tio, acontece, nós não choramos nem da risada, nós só escreve rap.